Nós estamos separados, cada um foi pro seu lado. É foda, isso que é foda. Quando a saudade bate, quero te mandar mensagem agora. O que eu faço agora? Se ela me atender, eu vou na direção. É que na noite passada eu até sonhei contigo. Acordei com água na boca, cheio de tesão. É difícil terminar, depois virar amigos. É que o tempo vai passando, nós indo e voltando. E eu nunca consigo terminar com ela. Já já tô chegando, tô até imaginando. Tua mãe te perguntando, mas que porra é essa? Saudade dela, saudade dela aqui. Saudade dela, dela por cima de mim. Saudade dela, saudade dela aqui. Saudade dela, dela por cima de mim. Nós estamos separados, cada um foi pro seu lado. É foda, isso que é foda. Quando a saudade bate, quero te mandar mensagem agora. O que eu faço agora? Se ela me atender, eu vou na direção. É que na noite passada eu até sonhei contigo. Acordei com água na boca, cheio de tesão. É difícil terminar, depois virar amigos. É que o tempo vai passando, nós indo e voltando. E eu nunca consigo terminar com ela. Já já tô chegando, tô até imaginando. Tua mãe te perguntando, mas que porra é essa? Saudade dela, saudade dela aqui. Saudade dela, dela por cima de mim. Saudade dela, saudade dela aqui. Saudade dela, dela por cima de mim.